Atravessando a ponte a nado, cheio de apetite. Fazendo 10 shows seguidos mesmo com bronquite. A dinamite, enquanto imaginação não me delimite. Espalho criatividade que nem conjuntivite. Até receber o convite. Autismo, fiquei de ponta cabeça, gosta lactite. Meu filho nunca disse papai, a alegria cai, vai embora e se demite. É hardcore, frouxo, corre. Larga o moleque com a mãe, sai e toma um porre. Eu tinha papel na gaveta, tinta na caneta. E a mente mais longe que um cometa. Malhando o cérebro, não uso baioneta. Fui malhar na academia. De quê? De letra. Sua vida de ponta cabeça. Que nem no cego. Vida de ponta cabeça. E asas pra voar. Anos longe da caneta. Não me afastaram, chinto, a bermuda e camiseta. Longe dela sou anônimo que nem vendeta. Proíbe o jogo, mas a vida ainda é uma roleta. Entre do planeta, a minha deu uma pirueta. Eu tinha planos em minha prancheta. Poder reescrever-os com outra paleta. Autismo é complicado, o mundo eu tiro de letra. Artista é o caralho, com o povo me embaralho. Desde os 18, trabalho na rima sem patrocínio. Mesmo parado, eu nem enferrujo, marizia, é alumínio. Impossível é viver no salário mínimo, tendo que pagar aluguel e condomínio. Sem ser profeta igual Plínio. A vida não é mole, aceita Jesus ou dá uns goles, cê escolhe. Sua vida de ponta cabeça. Que nem no cego. Vida de ponta cabeça. E asas pra voar. Criançada, quem tá aí de novo? Eu tô ficando meio surdo. Conta pra mim, quem tá aí de novo? Ah, sim. Eu vim de leve, sem greve, com faculdade, sem meia entrada, nessa passagem breve. Tô frito caso não releve, minha vida na propaganda deu serve. Mas há sempre um jeito, a realidade não é comercial, com efeito especial. E na real, até fora do subúrbio, tratam mal assim. Sua vida de ponta cabeça, que nem no cego. Como?